com muitos problemas técnicos. Programa DMT, Rádio Interferência. Rádio Interferência. É livre. 19 sede, mas aqui certamente vai ser muito melhor. Isso aí, boa noite, galera. Nosotros somos la máquina banquera. La máquina banquera. Banquera. Máquina banquera. Rádio Interferência, Rádio Livre. Muito boa noite aí, começando o programa DMT, Ayumba. Programa DMT, galera, busca sempre trazer a transformação do sistema engessado que a gente vive, mas que tem o seu tempo também, tem a sua vida e vai morrer nova aí. Então, segura aí um extrato que a gente fez especial pra hoje, retirado do... Segura aí. 91,5. Só aqui, amigo. quando alguém me pergunta, você mudaria algo em você? Eu digo sempre, claro, com alegria. Inclusive porque se algo que me chateia é quando alguém diz, depois de me encontrar, depois de um ano, Cortella, né, você continua o mesmo. Você já imaginou, no mundo de mudança, de alteração de processo, eu ter ficado congelado? Se tem uma coisa que eu detesto é a ideia de ter uma vida formal, em que eu congele alguns cadáveres. Eu, para usar uma frase antiga, não me envergonho dos homens que eu fui. Mas eu gosto de lembrar que eu já tive muitas vidas que foram sendo feitas, refeitas e reinventadas. Ao contrário do que muita gente imagina, a gente não nasce pronto e vai se gastando. A gente nasce não pronto e vai se fazendo. Eu não nasci pronto em 1954 e vim me gastando até hoje. Eu nasci não pronto e vim me fazendo. O que nasce pronto é fogão, sapato, geladeira. Esse sim vai envelhecendo. Então eu quero sim mudar várias coisas. Quero mudar o meu senso estético. Quero ter uma ampliação da minha capacidade de ouvir, de enxergar, de fruir sabores. Eu quero ser capaz de mudar a minha conduta em relação a algumas pessoas com as quais eu convivo para que ela fique melhor. Ainda bem, né? Você ser do mesmo modo de uma maneira persistente não é sinal de coerência, é sinal de tacanhice mental. Mushroom. I take the mushroom. But let's use psilocybin. I take the mushroom. Psilocybin. Mushroom. Psilocybin. The mushroom. A tristeza é uma emoção natural e importante, porque ela nos ajuda a vivenciar o luto, a deixar morrer, para poder renascer. E o problema é que todo mundo quer renascer, mas ninguém quer morrer. Uma vez um aluno me pediu uma entrevista, chegou na minha casa e me fez essa pergunta: como é que o senhor se preparou, como é que o senhor planejou a sua vida para chegar onde o senhor chegou? Eu percebi logo que ele me admirava, queria seguir meu caminho, queria o mapa do caminho, e eu disse a ele: eu cheguei aonde cheguei porque tudo que planejei deu errado. É a pura verdade. Então eu sou escritor por acidente. Já fui outras coisas, já fui professor de filosofia, já fui teólogo, já fui pastor. Agora, sou um velho. Todos nós aí seremos velhos. Isso aí foi um mix que a gente fez especial. A música era do Assura e a galera que falou foi Mário Sérgio Cortella, Terence McKenna, o psicólogo Roberto Crema e o escritor Rubem Alves. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o programa DMT e tá só começando. DJ Cia, KLJ. Técnica, atitude, pesquisa, companheirismo. Tem sido assim há mil anos, né, não, irmão? Favela no ar. A arte dos toca-discos ser popularizada da mesma forma que um violão, um baixo, um piano, pra nós ainda é um sonho. Mas vocês estão ligados, vários irmãos estão empenhados. Clovão alemão da transação. A luta não foi em vão, meu bom. Vários DJs vêm se destacando no mundo inteiro. É evolução da periferia exige respeito. Eu sei, toca o som pra nós de Patrícia e não de boys. Das suas mãos sai a base, o microfone é a nossa voz. Chega, humildade com a bagagem. Bicampeão da cidade em cima das picape faz milagre. Os quests é um baque, tipo um piripaque. Invade, arranca o lacre do ouvido da sociedade. Barueri, suas festas sempre curti. Ali é o crime, não é igual, residencial. Chique Alphaville, estrumbado, lotado. Comentado de mil graus, som pesado. Com malaco nunca tá legal. Quem não dança sai da banca, se banca. Os mano e as mina curtindo sua camisa na pule, pule. Pra que os doidos também pulem. Vejo loucos da periferia se jogando do palco. Igual Ice Blue louco, tipo voando por cima dos mano. Barato é doido, tem que ser filha da p... Bicho solto, rap domina o globo. Já é hora, passa a bola do back. É troca a ideia que serve. Respeitou o original nacional rap. Aperta o rec e grava o som do Das FX. Que desde o outro lado assistiu o campeonato dos DJs na TV. Tem que ser pra vencer. Naquele dia o primeiro lugar é do que trincasse, do que riscasse. Não fosse miguelagem, taca maloqueiragem. RZO é de praxe, convido, mal criado. Crack da picape, DJ Cia, cola na grade. Hoje no rap não tem mais moleque. Se diverte na arte de fazer scratch. E os ladrão se diverte, diverte, se diverte, diverte, diverte, diverte, diverte. Hoje no rap não tem mais moleque. Se diverte na arte de fazer scratch. E os ladrão se diverte, diverte, uma boa. Nosso rap todo dia evolui, DJ Cia conclui, sente, eu rimo, mas squash é dele. Malandro sempre sonhou, sonhou e como chegou, muita atitude morou, da negritude. Não vou falar que ele é o pop, é santice, blá blá blá, pode deixar sossegar, aqui a frente é outra. Quero dizer que o rap é chato sem o DJ, então pode crer, eu pago um sap, se ele é bom eu sei. Sempre sonhei fazer squash, eu gostei, foi de moleque, quem sonhou já não esquece. Fortalece, sonho cresce, realiza, vira, isso é coisa de quem pira, quem não arrisca não toca disco. Squash é coisa de louco, todo louco diz. Como assim, sabe como? É que um dia eu fiz, foi ontem. Deu pra se ligar no meu raciocínio, dá pra apavorar se tiver o domínio. Um squash na moral, arrojar e tal. Isso é genial, ser maioral. E se não é, paga pau, se liga. Olha quanto boy. É DJ Cia na batida, confira. Não tem vacilo, faz squash, investe, confia. Agulha no disco de vinil. Arranha por aí afora Brasil. Mostra que o rap pra nós sempre existiu e ninguém viu. Agora nem vem, nem adianta. Ficou a ver navio, tenta aprender a dança. O tempo passou, playboy escutou. Putz, putz, putz, para. Agora diz que o rap é uma paulada. Hoje no rap não tem mais moleque. Cia se diverte na arte de fazer scratch. Os ladrões se divertem. Se diverte, diverte, diverte, diverte, diverte. Hoje no rap não tem mais moleque. Cia se diverte na arte de fazer scratch. Os ladrões se diverte, se diverte, diverte, uma boa. Aqui é o Chame, é a Sica, família RZO, vários malucos só. Aqui sem o pó, eu sempre foi maló. Tem pó, vem sem pó. Só família RZO, RZO, RZO, RZO, RZO, RZO, RZO. Esse é o programa DMT, hoje chamando a transformação, mais uma vez, Cia, favela no ar, e agora para seguir no clima, Bounty Killer, interferência porque aqui não tem jabá, aqui é por mérito. Fabulosos, y'all shape like a mannequin, what you want me to do with my mannequin? Flawless. Yo. Supermodel shape. I'm in search of a girl to fit the top billing. Billing, billing, billing, with a fine piece of body that is fit for the killing. Killing, killing, killing. I'm shopping on my cruiser, you know that she willing. Willing, willing, willing. If she cold with the roll, then you know we will be chilling. Chilling, chilling, we will be chilling. party at the yachty girl, them this is tonic. What we have between us should be platonic. Be careful, be a pillow when you see the tonic. Cause me grow and grow and grow when me a slam it. On and on and on like bionic. She says she love when me explode like atomic. Worse than me hand and me bubbly and me chronic. This a boom straight up in a belly like sonic. Suffer the consequences when me a ram it. Up or a hotter like she hooked and funny. She said too much pressure, Vanessa can't stand it. We want a girl when I go run from it. I'm in search of a girl to fit the top of it. With a fine piece of body that is fit for the killing. Killing. I'm she chopping on my crew, so you know that she willing. Willing. If she cold with the road, then you know we will be chilling. Chilling. We will be chilling. Get sweeper when we are push broom. And if you can't from the kid, I know she doom. But see when you coming out, not soon. She not left, she take up residence in my room. The 9 fits so right, me I go send it in her room. She want it from sunlight until she say moon. I read that since she see stars and Looney Tune. Me not take time cause I'm not tree, me a prune. Never make the mistake and think man a goon. Make she swim from tree to limb like baboon. Listen for this, confess, go tell June. From she see the Rockilla, she goes a zoom. I'm in search of a girl to fit me top killing. Billy. With a fine piece of body that is fit for the killing. Superman. Killing. I'm she chopping on my crew, so you know that she willing. Willing. If she cold with the roll, then you know we will be chilling. Chilling. We will be chilling. I'm in search of a girl to fit me top killing. Billy. With a fine piece of body that is fit for the killing. Killing. I'm she chopping on my crew, so you know that she willing. Willing. If she cold with the roll, then you know we will be chilling. Chilling. We will be chilling. Party after yachty, girl, them this is tonic. What we have between us should be platonic. Be careful, be a pillow when you see them panic. Cause me grow and grow and grow when me a slam it. On and on and on like bionic. She says she love when me explode like atomic. Worse than me hand and me bubbly and me chronic. This a boom straight up in a belly like sonic. Suffer the consequences when me a ram it. Up or a hotter like she hook and funny. She said too much pressure, Vanessa can't stand it. Well, want a girl when I go run from it. I'm in search of a girl to fit me top killing. Billy. With a fine piece of body that is fit for the killing. Killing. I'm she chopping on my crew, so you know that she willing. Willing. If she cold with the roll, then you know we will be chilling. Chilling. We will be chilling. Isso aí foi Bounty Killer com Top Billing. Escolachando aí diretamente. E o programa DMT hoje quer fazer um agradecimento especial aí pro grande camarada Rain Spirit. É isso aí, irmão. Tamo junto. E mandar um super beijo também aí pro meu casal favorito, Daquinha e Fernanda. DMT 91,5, amigo. Só aqui. It was long ago. Seems like a dream. The day I sucked the air from a bottle of whipped cream. And I got real high, things got real slow. And I started talking like this. What's going on? I don't know. And then I sold my car for a Grateful Dead ticket. My dad yelled at me, and he grounded me. And he said I was a dick, it was the worst day of my life. And I'll never forget. But the very next day, I was doing bong hits in the back of my friend Chevette. So don't tell me we're winning the war on drugs. Cause drugs are like a big old can of Raid, and we're all little bugs. And don't tell me to not get high, cause I'm as low as I can get without kissing your ass, blowing you at the same time. Man, don't tell me about love and peace when one of the Joneses has a handgun pointed at me. Don't tell me to just say no, I'm an addict, I say no to letting it go. Whatever happened to sex, drugs, and rock and roll? Now we just have AIDS, crack, and techno. So they busted me for selling dope. And I went to jail, and I wasn't forgiven. Like that little fucker who shot the Pope, and they said I had the right to remain silent. But they couldn't explain why I didn't resist, and I wasn't violent. Cause all I've ever wanted is a right to remain. And they questioned me, yeah, they asked me why. And I said, I don't think I should be shot for selling pot. It's just my little way of saying hi. And now my record's all fucked up, and I'm not allowed to vote. And 2 times a week they make me piss in a cup. But what I wanna do is piss down their throat. Man, don't tell me about love and peace when one of the Joneses has a handgun pointed at me. Don't tell me, did you say no? I'm an addict, I say no, let it go. Whatever happened to sex, drugs, and rock and roll? Now we just have AIDS, crack, and techno. And they told me the times have changed, cause our parents had Hendrix, Janis and Jim, but what about River Phoenix and Kurt Cobain? And they told me to praise the Lord, but I've been waiting for so long for him to call me back. I think I'm gonna go pray at Betty Ford. And they told me that life is fair, but I can't smoke a plant that was made by God. But I can kill my wife if I'm a football player. And they told me to just ignore, but I'd rather smoke crack out of Nancy Reagan's skull while getting a blowjob from Tipper Gore. Man, don't tell me about love and peace when one of the Joneses has a handgun pointed at me. Don't tell me to just say no, I'm an addict, I say no, letting it go. Whatever happened to sex, drugs, and rock and roll? Now we just have AIDS, crack, and techno. Interferência.radiolivre.org pro mundo todo. Essa aí foi Laughing Colors, o Aaron, sonzinho muito agradável e muito engraçado. E galera, o programa DMT sempre busca trazer a voz, falaram coisas que são relevantes do nosso ponto de vista. Então, agora tem um pouquinho de Paulo Freire e Rubem Alves. Se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas, marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que, afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. E os sem terra constituem, para mim, hoje, uma das expressões mais fortes da vida política e da vida cívica desse país. E, por isso mesmo é que se fala contra eles, e até de gente que se pensou progressista, que fala contra eles, contra os sem terra, como se fossem uns desabusados, como se fossem uns destruidores da ordem. Não, pelo contrário, o que eles estão é mais uma vez provando certas afirmações teóricas de analistas políticos de que é preciso mesmo brigar para que se obtenha um mínimo de transformação. qualquer posição fatalista diante da história e diante dos fatos. Eu não aceito, por exemplo, expressões como é uma pena que haja tantos brasileiros e tantas brasileiras morrendo de fome, mas afinal a realidade é essa mesma. Não, eu recuso como falsa, como ideológica essa afirmação. Nenhuma realidade é assim mesmo. Toda realidade está aí submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Meu desejo, meu sonho, como eu disse antes, é que outras marchas se instalem nesse país. Por exemplo, a marcha pela decência, a marcha pela superação da sem-vergonhice que se democratizou terrivelmente nesse país. Quer dizer, eu acho que essas marchas nos afirmam como gente, como sociedade querendo democratizar-se. Que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, que as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade. Essa curiosidade. Essa é a situação certa para o ensino. Quando o que o professor fala provoca a curiosidade da criança e a criança interage, a criança pergunta, a criança pergunta. Triste e Paulo Freire e Rubem Alves mandando a letra. E por falar em mandar a letra, vamos chamar um grande. A prefeitura do Rio de Janeiro tem uma verba de publicidade de 250 milhões de reais por ano. Eu não sei para que prefeitura precisa fazer publicidade. A cidade é porque está querendo vender um produto que não existe. Se a administração municipal fosse boa, não precisava fazer publicidade. Então, inevitavelmente, a grande mídia, ela serve ao interesse de quem paga. Quem paga é quem paga 250 milhões por ano. Prefeito, assessoria de imprensa do prefeito de sede. Picha ele como criminoso, como marginal, é o que vai ser feito. A Rádio Interferência também quer saber quem é que tá pagando por ano aí, né, prefeitura? Então, para seguir aí, vamos com um pouquinho de funk.

retrato de um brasileiro educado pelo entretenimento. Quase 100 mil vão pro estádio, comprou o ingresso, mas nem metade fazem um protesto na frente do congresso. Desordem em progresso, com a ordem um regresso, país da ilusão, do carnaval e do sucesso. E com você sumir, não cesso expresso, poder poético, válvula de expressão, revolução de modo ético. Os piores criminosos, tu nunca vai saber o certo. Arrepia, imagina que quase nada é descoberto. Ligo a televisão e quase nenhum canal salva. Aprisiono sua mente e ainda vem em sua alma. Pra entrar na política e tentar conseguir ajuda, Jesus Cristo teria que vir disfarçado de juiz. Capitania hereditária vendendo a Amazônia. Em seus filhos estão sofridos, horas a fio de insônia. Maior taxa tributária, queima, queima Babilônia. Deputados passam férias em Fernando de Noronha. A corrupção nesse país está no DNA. E ontem, nessa tribuna, um deputado falar em moral, bons costumes, quando o pai dele tá preso, o tio tá preso e ele é laranja dos dois. Roubando o quê? Vacina e remédio de criança. O pai é ladrão, denunciado na CPI, enquadrado por corrupção. O filho tá no mesmo inquérito. No Brasil se faz como fez PC Farias. Respeito com o povo, busão cheio todo dia. Serviço obrigatório por uma empresa privada. Taxa alta e o serviço na descarga da privada. O político tem que usar o mesmo hospital que o menor que tá jogando as bolinhas no sinal. Na matemática do Brasil é diferente ser igual. Na fração dos dividendos subtrai sua moral. Pátria amada Brasil, eu te amo tanto, mas odeio ver seus filhos sem escolas pelos cantos. Mas odeio ver o estado dos hospitais do estado. Se a família não acompanha o paciente abandonado, quanto menos uma vida, um sorriso do banqueiro que ganha uma fortuna com a desgraça do brasileiro. Financiam as campanhas, rabo preso por dinheiro. Zeitgeist 1, 2, 3, já vi esse filme inteiro. Capitania hereditária vendendo a Amazônia. Em seus filhos estão sofridos, horas a fio de insônia. Maior taxa tributária, queima, queima Babilônia. Petrobras elege incentivo, banca o cinema, mas em vazamento destrói todo um ecossistema. Uma empresa decide o rumo de uma cultura, é o mesmo que o sol girar em torno da lua. Existem coisas na vida que não tem volta, tanto o nosso dinheiro quanto a nossa revolta. Tanto um mico-leão quanto um urso panda, só que essa informação não vai dar propaganda. Evento pago em patrocínio através da rua, né? Mas 40 conto entrada, irmão, dá pra entender. Depois reclamam que o povo não tem acesso à cultura. Não queremos só comida, queremos acesso sem censura. Poder de opção, investimento maciço, não nas ilhas Caimã e nem no seu banco suíço. Cidadão brasileiro, não se canse, tenha fé que a liberdade sempre estará ao alcance. Capitania hereditária vendendo a Amazônia. Em seus filhos estão sofridos, horas a fio de insônia. Maior taxa tributária, queima, queima Babilônia. Deputados passam férias em Fernando de Noronha. Estou indignada, senhor presidente. Corrupção, formação de quadrilha, artigo 288. Corrupção passiva, artigo 317. Advocacia administrativa, artigo 321 do Código Penal. E ele vem com cinismo aqui e se lança. Se lance do voo da ponte Rio Niterói. Em Brasília. Formação de quadrilha. As câmaras municipais. Formação de quadrilha. Das milícias. Formação de quadrilha. Dos governos estaduais. Formação de quadrilha. Em Brasília. Formação de quadrilha. Em Brasília. Formação de quadrilha. Em Brasília. Formação de quadrilha. Quase todos são. Eu vou dar o nome dos deputados associados a essa camarilha. E acho que vão sobrar poucos. Obrigado. Só tem ladrão no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E por aí todos vocês vão cair. E agora o programa DMT abre um projeto também divulgado pelo mundocogumelo.com, onde foram perguntados a pessoa e depois fizeram a mesma pergunta aos filhos deles e deu um resultado muito interessante. Só aqui 91,5. Eu, sinceramente, eu não acredito num mundo melhor, não. Eu acho que a tendência, eu acho que é piorar. Ah, eu acho que vai cada vez piorar, porque o pessoal vai votar, nem sabe quem está votando. Acho que em qualidade de vida, de pertencer à natureza, acho que todos nós já perdemos em relação, e isso é algo que vai acontecer também com as futuras gerações. O planeta não tem mais volta. A agressão que a gente fez ao nosso planeta, a gente não vai conseguir desfazer. Terão mais guerras, com certeza. A guerra, para mim, não vai parar, nunca. Eu pego um quadro, pego tinta ou giz, alguma coisa. Primeiro, se eu fosse eu, ia pegar o lápis. Ai. Eu quero ser... artista. Quero ser médica. Pumora. Eu quero ser ginasta. Eu tiro notas altas na escola. Meu pai gosta muito que eu faça atividade física e outros esportes também. Tipo, se eu for professora, eu quero estudar bastante. E se eu for veterinária, eu quero cuidar bem dos animais. E quando crescer, quero ser estilista. Porque eu quero fazer roupa brilhante. Andar de skate. Eu vou cuidar de um monte de crianças e ver se elas estão doentes, se estão com dor de garganta. Criança, vamos deixar aqui o palhaço Márcio Libar falar a respeito das crianças. Criança vem de cria, criação, criador. Se você tira a criança de você, você tira o criador de dentro de você. E o que é Deus se não o criador do universo? E o que é a criança se não o criador do próprio universo? Se você tira a criança de você, você perde a capacidade de criar teu próprio universo. E aí você vai ter que amargar, ter que viver no universo do outro. Eu acho que uma parte da felicidade é amadurecer sem deixar de ser criança. Tá ligado, né? Então, pra criança aí de todo mundo, e um beijo aí pra Fernandinha. Só na Rádio Interferência. Eu ia ver a moça, mas eu me atrasei. Saí do carro e nem travei a porta. Eu vi você gritando o nome, eu disse: peraí, menina. Você me olhou com aquela cara de não sei. Peraí, menina. Tá tudo doido, tudo errado, mas eu te encontrei. Eu nem sabia mais sequer como era o jeito. E Pedro ainda tinha medo de trovão. Passado bom pregado na parede. Eu te casei comigo por causa de um peraí, menina. Você me olhou com aquela cara de não sei. Peraí, menina. Tá tudo doido, tudo errado, mas eu te encontrei. Planalto, pedra, pau, pessoa. O gelo, cocaína, capa de jornal. Avenca, vidro, corte, dor e mete ao lado. Prostituta, cruz e flaga de aluguel. Terceira criança, segundo caderno. Mapa do inferno, crime capital. Ano de astros e papel carbono. E no meio disso tudo um grito: peraí. você me olhou com aquela cara de não sei. Peraí, menina, tá tudo doido, tudo errado, mas eu te encontrei. Na rodoviária, o som da gasolina, o olho da menina, bola de cristal. Futuro doido, eu abro quebra-vento, eu ia ver o filme, soube do final. São quase seis, eu já perdi a missa, eu ia ver a moça, mas eu me atrasei. Saí do carro e nem travei a porta, eu vi você gritando o nome, eu disse, peraí, menina. Você me olhou com aquela cara de não sei. Menina, tá tudo doido, tudo errado, mas eu te encontrei. Eu nem sabia mais sequer como era o jeito, e Pedro ainda tinha medo de trovão. Passado bom pregado na parede, eu te casei comigo por causa de um peraí. Menina, você me olhou com aquela cara de não sei. Peraí, menina, errado, mas eu te encontrei. Planalto, pedra, pau, pessoa, picadeiro, gelo, cocaína, capa de jornal, aventa, vida, corte, dor e metrolate, prostituta, cruz e placa de aluguel. Terceira criança, segundo caderno, mapa do inferno, crime capital, antiastros e papel carbono, e no meio disso tudo um grito, peraí, menina, você me olhou com aquela cara de não sei. Encontrei. Peraí. Rádio Interferência Livre. Isso aí foi com Peraí. Sonzeira Nacional. Dando uma sequência aqui, a gente vai fazer um rápido, rápida troca de cabos aqui pra tocar a saideira aqui em homenagem ao estado do Rio de Janeiro, ao município de Ellen. Don't ever trust authority. Pigs, parents, and our society. You got to play by your own set of rules. Fuck the law, fuck the law, fuck the law. Burn the fuse. Mr. Pigman, you are nothing. É sempre um prazer aí. Nothing concealed behind your belly. Invocar a revolução, a transformação. Always snorting out lies and deceit. Pawn the way to your boring society. Fuck authority, kill the president of seniority. Fuck authority, let's murder in society. Little pig man behind judge's robe. I can't wait to see you die. You piece of puppet property shit. You're nothing but a lie so full of shit. If you live nothing, you are nothing. Dissolved by the stagnating masses. Voltem às ruas. I say it's time to say fuck the law. Fuck the law, baguncem esse estado de merda. Kill, kill, kill, kill their motherfucking asses. Fuck authority, kill the president of seniority. Fuck authority, Let's murder in society. Cause when I fall. Rádio Interferência. Because when I fall. Diretamente na sala do quarteto. Going down with everything. Going down with everything that I am. Rádio Livre Interferência. Rádio Interferência é livre. Cadê a Camila e o Amarildo? Rádio Livre. Rádio Livre Interferência. Rádio Livre.